Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui. É isso aí. O cara começou logo na musiquinha do Manel, né? Cara, não fala mais, né? Cara, começou com a musiquinha do Manel, foi não, Manel? Das lives do Manel, né? É tipo, é porque é tipo a abertura, mano. Macho, os Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z, o One Piece, Naruto, todos esses não começam com a musiquinha, mano, na abertura? É, mas é a mesma coisa, mano. É pra introduzir o cara no clima, né? Ali do coisa. É. Exatamente, velho. Todo mundo já fica balançando a cabeça, assim, ó. A musiquinha de entrada ali. O cara chega de um dia movimentado do trabalho, aí ouve a música tema do Manel, o cara já começa a ficar mais relaxado, né? O cara começa a ficar todo assim. O cara tem um olhão bem grandão, né? Aí de repente o olho vai diminuindo, ficando vermelho, né? É, o cara já tá assim, né? No sofá. O cara já tá todo deitadão. Putaria, várias pessoas aqui já estavam no aguardo, né, aqui da live. Começou, galera, começou a live do Azila, vamos. Quando começou. Terminar essa live, né, Manel, vai ter a live do Manel, né, Manel? O Manel aí passou a trilogia do Axel Foley ali todinha, mano, na live dele, mano. Foi uma conquista, viu, mano? A de se convir foi uma conquista aí pros fãs do Telos. Ontem eu assisti o 3 ali, tava passando na live dele ali, tava massa ali o filmezão ali. Não, o massa mano? Da live do Manel, mano, que é tipo a Globo, mano, o cara vai dormir assim meia-noite, 1 da manhã, o cara bota lá e tá passando um filme, né? Corujão, né? Exatamente. Putaria, mano, isso daí, mano. A live do Manel ali é massa ali, tem um link aí na descrição ali pra Twitch do Manel, né não, Manel? Manel aí... Cheio da o cara já completou os 3 minutos, né? De Manel Merchan ali. Agora, exatamente, agora é o Merchan do Azila. Agora é o Merchan do Azila, né? Todas sexta-feira e toda. O cara falando ao contrário, né? Sexta e terça, né? É porque depende do referencial, né? Se o cara estiver vendo esse vídeo na quarta, o cara diz toda sexta e terça. Inclusive, se inscreve aí no canal, né? No canal do Azila. Toda terça e toda sexta, às 22 horas, né? O cara atrasa, né? De vez em quando aí. De vez em quando, quase toda semana. Mas um detalhe aqui é porque quem tá aqui, quem tá aí no chat, é quem já está inscrita. É. Agora que eu vim parar pra pensar, né? Exatamente, macho. Mas. Toda terça, toda sexta, 22 horas, né? Lives aqui no Azila. Já se inscreve aí no canal. Gabriel Souza, Manel na Twitch, atrasando o nego, mano. Já bem sei, Manel. O cara concorrendo contra ele mesmo, mano. É bem isso, Manel. É isso, mano. O cara querendo embaçar outra live do poder. Lexus Fury ficou putão aqui, dizendo, marca logo pra 10h30 essa bosta aí. Macho, ó, isso aí, mano, a turma pensa que a gente atrasa de propósito, mas isso aí com a reivindicação dos universitários ali. É, porque eles disseram que a aula termina às 10 e eles só conseguem chegar aqui às 10h30, mano. Então a gente exatamente. Faz isso. Exatamente. Assim, o pessoal... Né, então. O pessoal pensa que a gente atrasa de propósito, mas é a verdade. Gabriel Souza, quero saber quando vai ter o Snyder Cut do Azila. 4 horas de programa, né? É isso, Snyder Cut. Sei que vai ser 4 horas de programa dividido na semana, né? Aí vai dar na mesma, né? Que a gente faz live de 1 hora mesmo. Dá na mesma. O que é Snyder Cut? Snyder Cut, sabe não, Manel? O que é o Snyder Cut? Aquela mano. Marca de alicate, mano, o cara todo mobrauzão. Alicate de pé. Pra tirar a unha encravada, né, Manel? É, Manel, mano, mostra a unha zona do teu pé aí, mano, só pra mostrar que tu não tem conhecimento nenhum de higiene básica. Putaria. Aí começou, a galera já tá na loucura aqui, ó. Sidney Mello perguntou aqui um negócio aqui, ó. Que fim teve as seguintes lendas da parte 2? Babau, Kira, Batman, Caixa d'Água e Ferrolho. A maioria caixa foi presa. Caixa d'Água, eu desconfio quem seja, mas eu fiquei na dúvida aqui. Olha não, aí. Caixa d'Água é um elemento que da história que eu contei no cast, que eu andava lá na locadora, lá do... Aí tinha um doido que o apelido dele era Caixa d'Água. Era de lá que não. Tá tirando essa história aí. Conta aí o teu ponto de vista dessa história aí, Manel, do Caixa era d'Água aí, Frank, pra gente mano, ver. Não, mano. Era outro menino lá, outro... Ei, Manel. Conta aí o teu ponto de vista aí dessa história aí, pra gente ver aí. Que história? Conta a tua versão do Caixa d'Água. Do Caixa d'Água, Zão. O Caixa d'Água, mano. Era uma vez. Não, era uma vez um rapaz que foi flagrado. Um rapaz não, um menino, né? Meninozinho. 12 anos. Menino 12 novo, anos. Né? Ele foi flagrado levando uma lenhada dentro da caixa d'Água. Foi não, cara. Putaria, viu? Aí o cara que botou aqui, ó. Botaram o apelido dele de Caixa d'Água. Botaram aqui, mano, ó. Fábio Bombado. Os caras lembram do Caixa d'Água e não lembram de mim, se baitou. É, mano, o Fábio Bombado é um dos heróis do Asila Clássico, ei, viu, mano? Esse bicho era muito massa, mano. O bicho era tipo o Capitão América, né? Do... É, mano. Ixi, mas... O Fábio Bombado. É que esse bicho era tipo um arqui-inimigo do Isaías ali. O bicho era puto com ele, né? Vi Isaías, esse fela da puta. Vou lá bater nele. Pera aí, ei, Fábio. Mano. Pera aí. Ei, mano. Dos anos 90, mas que tinha essa putaria aí, mano. O Fábio Bombado, por algum motivo, não gostava do Isaías. Aí toda vida que o Isaías... Ele viu o Isaías, ele aprontava alguma, né? Passava com o carro e derrubava o Isaías. Mas era tudo na amizade ali, mano. Não tinha ódio entre eles. Era só uma sacanagem mais pesada ali. Era tipo o Goku e o Vegeta, né? O Vegeta, bicho, sacaneando um com o outro, né? Então... Mas era aquela... Verdade, eles são parceiros, né? Exatamente, mexe ali, mano. Fábio Bombado tá aqui de novo, ó. Tentei atropelar o Isaías uma vez, mas ele escapou. Inclusive, é, eu vi ele... Esse cara aí, ó, que ele botou a fotinha do perfil dele aí, ó. Esse Bombado aí, mas eu não sei como é que esse bicho ainda tá vivo, viu, mano? Acho que esse bicho aí é louco, viu, mano? Tem uns caras aí de... de negócio de bodybuilder, né, mano? Que os caras... Os caras é doido, mas são loucos demais, mas. Inclusive, mano, eu vi um dia desse aí, mano, o Fábio Bombado lá no Frangolândiazão, mano. Ele tava lá comprando uns abacate lá. Uma curiosidade, eu não sei hoje em dia, mas antigamente o Fábio Bombado morava relativamente em frente ao Frangolândia, né, também. É, mas ele mora ali um pouquinho depois do Malicate. É não, mas ele não morava ali na rua ali do seu Pinóquio, não, mano. Que era entrando assim na rua do Neto. Não, doido, ele mora morava na Padre Anchieta, mano. Ah, não, quem morava ali no negócio ali do seu Pinóquio era a namorada dele, né? Um negócio desse aí. Mas tem algo mais importante aqui. Superchat, hein? Já começou. Superchat! Fagner Vieira, 5 pilas. Olha aí. O nome Joelsuke Netomaru vem do Sasuke e do Orochimaru do Naruto. quase. Tem a ver com ele sempre querer fazer experiência com cobras, com Sasuke aí dentro. O cara começou aí, o começo da frase bem, mano. Aí o cara distorceu o final, mas o pior que tem um sentido interessante. Aí dentro. Mais um superchat aqui do... Já a gente responde aí o Fagnesão aí, né? Mais um superchat aí de 1.220 ienes japoneses. Agora vai. É massa que o cara pode mandar em ienes, né? É, macho, aí, ó. Ei, Joel, há algum tempo atrás sonhei com você, sonhei que enquanto eu corria dando risada, você corria atrás de mim chorando de nervoso e gritando: ei, minha vez, meu, volta aqui. Aí dentro. Isso aí é uma técnica dos japoneses muito boa, mas o cara conta o final da história e você já entende todo o começo. É pro pareio, viu, mano? É tipo um Tarantino das piadas. Inclusive, quem tiver mais histórias reveladoras do Joel aí, pode mandar no superchat. Respondendo ali ao Fagner Vieira, o meu nick, que é Joel Suki, vem do Yusuke Uramesh, do Yu Yu Hakusho. Tem nada a ver com Sasuke, não. Aí, né? Mas o meu nick de Netmaru tem a ver com Orochimaru, realmente. Foi baseado nisso. Porém, o negócio das cobras aí fica para os ouvintes, fica no ar, né? Os caras dizendo aqui no chat que valeu a pena ali os 60 contos só para uma piada no final. O Lexus, mano, é um dos melhores telespectadores, porque o superchat foi bom em si, mas a piada, mano, foi excelente, mano. É doido. Putaria, mano. O Helder Bruno tá falando aqui, ó. Ele respondendo que a gente tá falando o título que a gente botou aqui na live, né? Aqui. O que é que a quarentena mudou na sua vida? Aí ele botou aqui, ó. O que mudou na minha vida é que eu trabalhava de noite e assim que estourou a pandemia, tive que ir para de dia. Acabaram com as noites de sossego do nego. É bem isso aí. Isso é verdade, mano, né, macho? Inclusive, isso é um fato curioso, mano, porque a maioria da turma que trabalha de noite, mano, gosta justamente pela sensação de você poder dormir no trabalho. Inclusive, macho. É isso, mano. O Manel não sabe o que é multi, não, mano. O Manel chega assim e diz: não, mas vamos comprar aqui um fone headset gamer Ultra Master Blaster Plus, não sei o que. Aí tem botão de multi, tem noise reduction, não sei o que. Aí esse bicho conversando ali com os vizinhos, não sei o que. E a live rolando. É isso. Foi mal, mano. Não, mas sem querer, foi o sal da pipoca aqui, mano. Aí dentro. O Manel me pedindo um sal. É, mulher, bota um salzinho aí na pipoca. É isso aí, galera. Macho, assim, macho. Na pandemia, macho. Inclusive, eu tava conversando com um cara lá de um trabalho que eu não posso revelar qual estabelecimento o cara é, né? Mas eu cheguei lá. Carneiro, seja bem-vindo pra Canal Barranco. Eu, Lomanizona aí. Eu tava lá, né, conversando com o porteiro. Aí o porteiro disse assim: Peraí, como foi que tu começou a conversar com o porteiro? Eu perdi o fio da meada aqui. Eu cheguei lá no... Cheguei lá na empresa onde eu ia fazer um trabalho lá. Aí, né, tava conversando lá com o porteiro, né? Parei o carro assim, parei na entrada. Aí o porteiro mandou entrar, né? Ele me viu, mandou entrar. Aí mandou parado em frente à empresa, né? Aí eu desci, aí: ei, Wellington! Aê, mano! O cara gritando: ei, Wellington, já bem isso aí, mano. Tá tudo fechado aqui. Aí ele: Rapaz, seu Joel, não sei o que, ninguém me avisa porra nenhuma aqui não, nessa merda aqui. O cara dando uns gritão, Zé. Cara, puto. Aí eu, não, Elton, mano. Vem aqui, Elton, vem aqui, mano. Aí ele desceu assim, né, puto já. Aí ele, macho, eu tava aqui almoçando, mano. Aí os caras ligaram pra mim, não sei o que, dizendo que não, eu vou ir pra aí, não sei o que. Mas ninguém me avisa nada, mas esse baitola. Tava aqui almoçando, porra. Atrapalharam o almoçando. Ei, mano, lá na empresa, mano, tinha a maior confusão por causa disso aí, mano. Porque tinha um funcionário, mano, que ele entrava no trabalho por volta de meio-dia, entendeu? Só que o estacionamento lá do trabalho é fechado, né? Porque geralmente o pessoal entra às 7 horas da manhã, só vai sair no final do expediente. Aí o vigia lá tranca, né? E vai fazer a ronda, né? E tal. Aí tem um funcionário, mano, que chega meio-dia, que é a hora do almoço do vigia lá, mano. Aí o vigia fica puto, mano. Porque esse bicho não pode almoçar, mano. Tem que ficar esperando o cara aparecer, mano. E por sua vez, mano, o funcionário é puto com o vigia também, mano, porque ele chega meio-dia, né, solzão, lascando ali, aí esse bicho cozinhando, bora, vem abrir e tal. Abre aqui, porra. Abre, pai. Os caras lá gritando, mas como eu não tô no sol quente, né, pra mim é engraçado. O Jonathan Rufino tá dizendo aqui, ó, o Manel comendo pipoca, parece o Jubileu, ele todo assim, né? Vai, Manel, dancinha do Jubileu aí, mano. Vai, tu sabe fazer. A dancinha do Jubileu, vai, Manel. Faz aí a dancinha Jubileu. Do Jubileu. Mas quem é o Jubileu, mano? Jubileu, mano. Tu sabe quem é o Jubileu? Vê isso. É assim, ó. É só com os bracinhos assim, ó. Indo pra, pro lado e pro outro. Aí, mano. Talentozão aí. Natural, mano. Jubileuzão, né? Não era, não, ó. Jubileuzão ali, atrás de comer pipoca, ela errava uma guarda-chuvada na cabeça ali do, cara, da velha. Você disse pipoca? Da onde é esse Jubileu, mano? Você disse pipoca. Ah, mas tu já perdeu um time da piada, mano. Vai se lascar. É, próximo bicho, querendo ali explicar a piada, mas aí dentro... É, o Gabriel aí falou isso aí. Superchat pela dancinha do Jubileu, é. Cadê o superchat pela dancinha? Mais um superchat aí de farra dancinha do Jubileu, hein? Todos três, né? Os três já fizeram aqui, faz novo. A partir de R$1, o cara já farra dancinha ali. Mano, deve ser gente marado demais. Mas o... É porque acontece de mesmo, o cara tem que... O Sledhammer falou aqui, ó. Jubileu é o do famoso Picas clássico, Manel. Aí, mano. E pica, mano. O Manel entende, né? Mas dentro. Ei, macho, agora sim, macho. No começo ali da pandemia, macho, eu me lembro que na época quando declararam pandemia, né, e tal, e que iam fazer o como é que era que falar? Lockdown, né? Não era lockdown, não. Era, como é que era, mano? Quarentenas, onda, era, né? Fechar pra... tudo, é. Fechar tudo, é. Ei, acabar não, com tudo aí. Foi assim aqui no Ceará. Foi o distanciamento social, né? A primeira fase. É. Aí teve quarentena. Aí nos outros estados foi lockdown. Só que aqui foi a quarentena valendo mesmo, né? Que o cabo não podia sair nem de casa. É. A quarentena zona chegou. A galera mandou mesmo, ó. Oi. Oi. Lexus Fury Superchat 610 ienes japoneses. Então vamos fazer a dancinha do olá, botar olá. A música aqui, ó. Sim, vamos botar aí, até a musiquinha. Tem que ser sincronizado, tem que ser sincronizado. Vamos a musiquinha, primeiro, a musiquinha. Viu? Cadê? Vamos botar a musiquinha. A musiquinha, cadê? Aí, tá aí a musiquinha. Vai. Da esquerda pra direita, hein? Aí, putaria, os caras gostam da putaria mesmo. Aí, Manel, um desafio bônus, mano. Faz a dancinha do Jubileu aí imitando o Samuel ao mesmo tempo. Faz aí. Aí não dá não, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer o Joel e meus braços ao mesmo tempo? Mano? O Joel não, o Samuel. O Jota. Não, mano, bota as pernas por dentro da camisa, mano. Tá certo. Não, mano, faz daquele outro jeito que tu falou, tu fez, mano, naquele outro dia. Peraí. Vai. Aí. Vixe, tá com a hora aí? Vamos, aí. Aí dele. Oh, putaria, viu, velho? Acho, eu sei que assim, mas. Na época ali, quando declararam ali o isolamento social, né? Ninguém ia sair no meio da rua, né? E aí foram esse negócio da pandemia, né, e tal. Aí, mano, eu me lembro que eu fui no Frangolândia pra comprar um negócio lá, umas frutas, né, goiaba, né, e tal, maçã, né, e tal. Ei, aí, mano. O Cid cara... ele tá perguntando o fim do seu papel, mano, faz tempo. Final do cast a gente faz, né, conta a história aí do final. Eu já ia digitar aqui a resposta, mas aí disseram que no final do cast, então no final do cast. Exatamente. O cara segurar a audiência, né? O cara podia fazer tipo ratinho, né? Botar uma faixa aqui, por onde anda, ratinho não, como é aquele cara, mano, do Domingo da Record, mano, gordão. Como é que é? Mano? Não, mano, da Record, mano, Leão. Gordão. De... Leão. Não, mano, domingo de tarde, mano. É o gordão aí do Domingo de Tarde da Record, quem assiste televisão, mano. Aí o cara bota uma legendazinha, mano. Ainda no programa de hoje, Geraldo Luiz, pronto. Pessoal, botou aí. Ainda no programa de hoje, por onde anda senhor papel? Aí o cara vai postando só uns trechos embaçados, mano, da entrevista dele. É aquele cara do Jornal da Record, é, mano. Aquele boa noite, boa sorte. É não, mas o Geraldo Luiz, mano. Cara, chato que só, porra, mas... Chato isso tem um pra caralho. É, mano. Felada. Olha lá, mano. Aí, eu tô quarentena. Eu fui comprar ali, né, frutas pra, né, pra abastecer a geladeira. Aí, de repente, mas eu senti nas minhas mãos, assim, tipo... Né, aquela áspero, assim, né? Aquele... Aquela sensação de sujeira, mancha assim, mancha. É doido, é ruim demais, ó, mano. Quando o cara tá começando esse negócio de alguma dessas doenças, né? Assim, H1N1, né? E tal, a pandemia. Eu pegando na alface, ele me sentiu sujo, né? Vixe, uma corona. Macho, mas é ruim demais, mano. Uma sensação assim de sujeira, mano. Que tu pega nas coisas e fica. Sabe é doido, que mudou pra mim, mano? De uma vez na quarentena, mano. Logo que começou a quarentena, eu pensei que eu era espertuzão, né? Não. Eu sei que lá na China tá comendo de esmola, não sei o quê. Vou fazer o quê? Vou estocar comida aqui, porque vai faltar comida. Cara, burro. Brasileiro. Bicho, não sabe fazer as coisas. Mas teve um dia, mano, logo no começo mesmo da quarentena, mano, antes de começar o isolamento, mano. Mas eu dei umas 4 viagens no supermercado, mano. É, aí mano. O cara assiste muito filme americano, né, e tal. Não, macho, o segredo é enlatado, mano. Macho, eu comprei uma porrada de lata de atum, sardinha, não sei o quê. Coisa que durasse 2 anos, mano. Enchi a despensa, mano. Fiz um mercantil, tipo, pra 3 meses pro cara passar 1 mês. Só que aí o foda, mano, foi porque o mercado ficou normal, mano. E o cara é cheio de comida em casa ali, mano. Cara, de madrugada, assim, é, mano, dá pra comer um sanduíchezão doideira ali, ó. Aí essa foi a história doido. De comer, eu ganhei 20 quilos ali. Aí, foda. Foi, mano, quebrou um nega ali. Mikaelson Shankley, Geraldo Luiz, que sempre promete as coisas pras crianças e acaba não dando nada pra ninguém. É, Geraldo não, Luizão, já bem isso aí, mano. Fela da porra. Vixe Maria, mano. Jonathan Rufino, Joel hipocondríaco. Tava quase desse jeito aí, viu, mano? Tu é doido. O cara pegava nas corras e ficava sentindo tipo as bactérias, mano, na mão do cara, mano. É doido. É, mano, tem um filme aí do... Acho que é do Bruce Willis, né, não? Que esse bicho tem essa... Ou é do Mel Gibson, que ele é hipocondríaco, aí esse bicho é todo com medo de bactérias, né? Não sei se é do Mel Gibson, não. Eu sei que tem um filme do Mel Gibson que ele... Ele, tipo, consegue ler o pensamento das mulheres ali. Puxa, isso aí é mal. Aí é foda, viu? Ei, Manel, tu queria ter esse poder, Manel, de ver o pensamento das mulheres? Esse aí é o único poder que eu gostaria de ter. É bem isso. Dentro. Esse aí é o melhor de todos. O Manel passando assim no restaurante, né? Aí ele vê uma mulher olhando pra ele, aí ele olha assim. Aí o pensamento da mulher, fela da puta. Só a mulher pensando, né? Porra, mas não posso nem sair de casa. Esses animais me secando direto aí. Só o Manel lá. Putaria, viu, mano? O Sledhammer falou aqui, ó. Mas, Neto, tu fechou o perímetro ou não? Fechar o perímetro é putaria, viu? Olha o Gabrielzinho aí, ó. Gabriel, eu e o Gabriel estamos no mesmo barco. Porque na minha vida foi que antes eu estava empregado e agora eu estou desempregado. Puta merda, mano. Isso aí é a realidade do Brasil, mano. Quarentena, zona, saiu quebrando tudo ali. A minha mulher aqui vai simular, macho. Uma mulher, o pensamento da mulher pro Manel, como é que é? Puxa. Já é isso aí, macho. O bicho veio, hein? Sabe nem pegar o garfo direito. Porra, é esse que tá no dente dele, meu irmão. Essa praga não viu isso, não. Aí depois ainda quer que a gente olhe pra ele, olha. Vixe. Verdade, tá com... isso é verdade. Ela tava com um negócio aqui na cara. Ela não queria aparecer na câmera, não. Não, vem aqui. Não quer aparecer. Da parte com aquelas... engraçada aparecer. Tava com aquelas máscaras de como é, limpeza facial na cara, toda branca. Aí não quer aparecer. Será que tem que pegar ela de surpresa, Joel? Macho, o bom assim, é que a mulher do Joel revelou que o Manel come com as mãos, né? O pessoal pensava que era só pipoca. O Elder Bruno tá falando aqui, ó. Olhando por esse lado aí... Tô no lucro, porque ainda estou empregado. Ixi, pariu. Verdade, né, meu? Várias pessoas aí perderam o emprego, né, meu? Por causa da pandemia. Só o Manel triste agora, o Manel aí pensativo. Lembra? É, Manel, mas tu tava trabalhando, né, no começo da pandemia. Aí tu saiu pra poder trabalhar com streams, né? Manel aí é revolucionário, né, Manel? Negativo. Não. Foi suspenso, mano, meu trabalho, mano. Vixe, foi não, mano. Suspenso, mano. Já vê isso, mano. Mancha, eu faço visita às lojas que ficam no shopping. Os shopping tudo tranquilo. Isso é verdade. Mas só que os shoppings já voltaram, mano. Eles voltaram, mano. Agora que as visitas ainda não estão sendo. Os caras voltou. Pois é, sacanagem aí, viu, Manel? Aí só foi putaria, viu? Só o shoppingzão lotado, é o Manel ligando pro chefe dele, aí, não, o mercado aqui tá fraco, mas é no jornal passando a lotação ali do compras dos dias das crianças. Acho o Ícaro Michael, mano, tá, faz tempo que ele tá falando aqui, mano, que tem que ter um cast nas garras da patrulha. Vamos atender o pedido aí, mano. Merece, inclusive, merece. A gente tem que tentar, né, encontrar o contato aqui do Irã Delmar pra ele participar aqui do programa. É, Irã Delmar. Também, mano. O show de humor do Irã Delmar é um dos melhores shows de humor que eu já vi na minha vida. Mano. É muito massa, velho, aquele bicho o ali. O cara é muito bom, mano. Quem não conhece aí, pesquisa Irã Delmar, macho, o cara é foda, mano. E ele não é um boneco, não, ele é um gordinho assim, tal de forma. Um boneco! Ele não é um boneco, não, é ótimo. Um boneco. Ah, acho que esse bicho é massa, mano. A Luane Carneiro tá falando aqui, ó. Eu tava desempregada desde 2019. E em março, logo quando começou a pandemia, consegui um freela fixo. Olha aí, rapaz, tá doido. Mano. Ei, mas qual é a definição de um frila fixo? É meio paradoxal, né? Não, isso aí. É, é verdade, né? Porque um frila é. O cara terminou, né? Acabou, né? Deve ser tipo não, mas aqueles. Eu vou explicar. Eu vou explicar como é. Doutor Manel, peraí, mas pra mim aí, mano. É o FHC, Manel. FHC, vocês vão ficar explicar. Vou explicar pra vocês como é um frila fixo, tá? Um frila fixo. Não sabe nem falar, mano. Frila fixo, frila frixo. Frila frito. Calma da boca, mano. Aí, pô. Ai, vai. Vai lá, Fernando Henrique Cardoso, explicando o que é o frila fixo. É porque ele é um frilança. Porém, ele é fixo porque ela está fixada no freelance, entendeu aí? Ela vai fazer só aquilo e pronto. Morreu. Ah, ei, mano, várias pessoas aqui estão mandando, pedindo aqui pra tu cantar a música do ABC do Pelé. Vai lá, mano, tadinho aí. ABC... É bem isso, baita. Não é assim, não, mas o bicho não sabe nem cantar o clássico. Eu vou pesquisar essa música aí, mas depois eu vou ler. É assim, macho. ABC. Toda criança tem que ler e escrever. ABC. Não tô parecendo, não. Quem parece o Pelé é o Manel imitando o HC. O Manel imitando o FHC aí. Ainda igual, né? Pelé. Fica igual. Exatamente. Fagner Cruz. Imita o Doutor Enéas, Manel. Vai lá, Manel. Fala aí. Meu nome é Enéas. Vai lá. De aí. Vixe. É massa o cara ouvir Meu nome votou é nele. Tu votou nele, mano, todas as vezes que ele se candidatou, mano, já veio isso aí, mano. Ei, mano, aí que ia ser um presidentezão, só a massa do Enéas, mano. Bicho, eu olha aí, gato. Mano. A galera mandou matar o cara antes do tempo. Mandou matar, velho. O cara morreu de câncer, não, mandaram matar o Enéas ali. Ei, mas tu sabe que a gente tá falando do Enéas, seguramente esse bicho tá, a gente tá falando Enéas, ele tá pensando PC Farias, sabia? Não, é o carequinha mesmo. O Gabriel Souza falou aqui a verdade, que superchat pela imitação do Pelé, que na verdade é o FHC do Manel. É porque o Manel é todo diferente, né? O cara tem que descobrir o personagem, aí a voz que dá é de outro personagem pro cara poder codificar, né? Sidney Melo, Enéas 56, Manel desempregado é a culpa do governo. E o governo, Manel? E o governo, eu Manel? Eu espero que agora, com o governo aí, me dê o meu emprego de volta. Mano, eu tô esperando que o governo dê o emprego dele. O nome disso aí é karma, mano. Ano passado, esse bicho aí dizendo, e o Lula, mano, você quer mandar se fuder, né, Bolsonaro e tal. O bicho atirando pra cima, vai ter emprego é no rodo. Uma aí. Putaria. Ah, mas não tem quem possa lutar contra uma pandemia, não. Não sei, foi falta. Aí, superchat, hein? Superchat. É do loja. Já veio. Sendo que ele não falou nada, né? O do loja aí, nossa amiga aí, irmão doidinho. Muito obrigado aí pelos dois pila. Grande Dudu. Se você mora na região de São Paulo aí, precisa de equipamentos eletrônicos, é só falar com o grande Eduardo aí. O Djavani Gomes está falando aqui, ó. O governo vai obrigar o Manel a se vacinar. E aí, Manel? Manel disse que não ia se vacinar, não. Que ia pegar teta, não sei lá o quê. Aí que... É isso. Eu pensei que era um negócio. Eu pensei que era a história do chip na cabeça. Não, mano. Vacina. Não falaram aí que a vacina. Inventaram um rumor aí dizendo que a vacina dava. Como é que era, mano? deixava as crianças autistas, sei lá o quê. A porrada de que a gente acreditou nisso aí. Isso aí é uma denúncia curiosa, né, mãe? Em 2019 tinha uma maior galera dizendo: eu não vacino os meninos, não sei o quê, eu sou antivacina e tal. Inclusive, agora tá aí. Na vacina da H1N1, né? Que a galera tava dando nos postos de saúde, né, e tal. Os caras disseram que na verdade era uma bomba atômica relógio, né? Que os caras iam morrer em 2000 e sei lá quanto, lá que... 2020, sei lá, os caras iam morrer todo mundo. Acha a turma da teoria da conspiração. A galera é foda, viu? Mas eu não vou mentir, não, mas quando eu vi o negócio da pandemia do Covid, mano, e a negada começou a especular que era pra matar os idosos do planeta, mano, eu confesso que eu fiquei com o pé atrás ali. É, né, que era o... Como é que era? Era o plano de previdência. Os caras estavam falando direto, né, de plano de previdência. É a reforma da previdência. É, e a reforma da previdência era matar os velhos aí com essa doença. Só que parece, pariu, mano, uma coisa de filme de ficção mesmo. Sei lá, a China tem uma porrada de cara com mais de 60 anos. É. Aí o governo é meio autoritário, diz: não, mas a gente lança um negócio aqui que mata todo mundo com mais de 60 e tá tudo certo. Só que aí, tipo, foge do controle ali, os caras quebram o perímetro, né? E os fãs do chat. E aí a doença se espalha pelo mundo e sai matando a negada a roda ali. É, foi foda, mano. Mas ali, mano, quando tava rolando, né, a quarentena e tudo mais, né? Eu me lembro que no começo, mas a galera ali tava doida mesmo, ninguém saía de casa, né, e tal. Aí de repente um botou a cabeça pro lado de fora, né, olhou pra um lado, olhou pro outro. Não tem ninguém. Tá dando nada não, né. Aí foi saindo. Fazendo assim, né, pra ver se identificava o vírus. Aí, mas o cara... Os caras começaram a sair, né? Ir pra praças, né? Agora, o maior putaria, mano, é os caras indo pra praia, mano. Os caras, praia, zona lotada, e os caras lá, mano, se arrombando todinho. Praia ali, eu acho que... Mas eu acho que... Tu sabia que eu acho que a praia ainda é menos pior? Porque a praia Não, é porque a praia é céu aberto. É natureza, né? Não, é porque é céu aberto, macho. Que evento, é menos lá. É menos pior do que você ir pra tipo um restaurante, entendeu? Barzinho, restaurante é tudo fechado, né? Pois é, canto fechado. Acho que é menos pior. Mas não disseram aí que o álcool, ele mata o coronazão aí, mano? Mata o vírus aí, mano? Manel, tu teve corona? Não. Teoria toda comprovada, mano. Cara, é de lista aí desde os anos 80. Mano. Comprovada, né? Manel aí bebe todo dia, não pegou corona, olha aí. Bonzinho aí, cara dele. Conselhos do Manel. Saúde de pessoa, mano. Ei. Gabriel Souza, conselhos do Manel de como vencer o vírus. Fala aí, Manel. Como é que ganha o vírus? A única corona que o Manel teve foi a cerveja. Isso aí é verdade. Ei, macho. Fagner, olha aí, ó. Fagner Cruz, Manel. Fizeram uma pergunta legal aqui, ó. Legal aqui, ó. O que acharam do design da nota de 200 pilas? Ah, eu achei mó paia, mó paia. Ei, mano. É melhor ter botado um... Macho, eu vi um... Viu que compararam o design da nota de 200, mano, com aquele Tails do filme antigo ali do Sonic, mano, antes de reformular o Tails da Cracolândia ali, mano, ficou idêntico, mano. Macho, mas os caras disseram que... o governo botou um... Aliás, não foi o governo não, né? Foi a Casa da Moeda, né? Botou nas redes sociais lá um vídeo que era o cachorro caramelo, né? Aí eles fizeram a ediçãozinha lá, cachorro caramelo. Aí vocês pediram pra botar ele nas notas de 200, né, e tal. Aí fizeram a edição, mano, do cachorro caramelo falando, mano. Ele diz, né, galera, vocês pediram pra mim a boquinha, mas que negócio horrível, mas. Negócio e aí, feio, mano. Já bicho, o cara falando aí tudinho só pra enganar o povo, mano. É, sacanagem. Mano, o cachorro caramelo lá dizendo, não, mas é porque o lobo guará é mais importante, não sei o que. Ah, pra não, porra, mas sai é, daí, mano. É, mas os caras botaram palavras na boca do cachorro caramelo, mano. Um dos heróis nacionais. É, os caras quiseram, não, mas isso aí foi sacanagem, mano. Acho a edição zona péssima, de baixíssima qualidade, mano. É doido, mano. Se algum dia na minha vida eu ver essa nota, mano, eu troco por 4 de 50, mano. Porque isso aí eu não vou apoiar uma pouca vergonha dessa daí. A galera tá dizendo aqui que foi feito no TikTok ali, o videozão da Casa da Moeda. O TikTok do Banco Central. Fagner Vieira aí, ó. O cara do Banco Central aí pega um bocado de nota e joga pra cima, só que aí depois o cara tem que juntar de volta, né? É, mas era putaria demais, mano. Mas era, deveria ser, mano. Começou a murchozinho, hein? Vai, Manel. Manel dando uma fumadinha. Momento descontraído do Manel. Pra relaxar aí. Putaria, viu, velho? Falou, legal. Putaria, vamos ver aqui mais uns. Que é Gabriel aí, Souza. Sim. Tem que ter um cast de teorias malucas ali. Vai ter que ter, vai ter que ter. Fábio Bombado. Um pouco disso, né? Fábio Bombado. A única vacina que eu tomo é a de cavalo. Me recuso a tomar esse coronavírus. Fábio Bombado. Muito justo, né? É, meu, eu queria deixar outra reclamação aqui. O pessoal tá dizendo que o álcool de passar nas mãos e o de beber é diferente. Só que os únicos caras do programa que não pegaram Covid foram o Manel e o PC, porque o Manel bebe álcool etílico, né? E o PC bebe álcool de bomba, né? E nenhum dos dois pegaram. É a mesma coisa. Fagner Vieira, Joel, fala aí do home office, que é bom, mas é difícil. Inclusive foi essa putaria, né? Porque o Júlio, né? Nossa amiga aí que participa do Cash às vezes, né? E a empresa dele, né? Mandou todo mundo pra casa, né? Aí ele pensando que ia ser o bem bom, ia ser, né? Boteco, né? Ia ser, né? Ia ser bar. Cara, né? Cara lá. Peraí, só um anteparo da história do Júlio, é porque assim, o Júlio vivia dizendo: Joel, mano, tu tem que organizar a tua vida, mano. Home office, se fosse eu, ora, era tudo no horário e tal, produtividade 300%. É. A passava o mês todinho dizendo, é porque o Joel se organiza. Se fosse eu, ora, ia ser assim, não sei o quê. Se fosse eu, uma rapaz, eu visto todo bichão, né? Todo... É. Aí, mas de repente, mano, a empresa dele mandou todo mundo ir pra casa, né? Fazer os trabalhos de casa. Aí de repente, mas esse bicho ele foi entrar no Skype, né, pra jogar ali com a gente. Aí esse bicho com as olheiras, zona doideira, velho. Parecia uma caveira, macho, o cara, mano. Aí o cara, vixe Maria, macho. Porra, é essa aí, Júlio? O cara com as. O cara assim, ó, ele tava desse jeito assim, ó. Xiii, meu irmão, bicho. Eita, meu irmão, o bicho usando um fundão o olho do cara. O cara até pensou repente, que ele tava no crack. É. Aí de repente, mas ele, ei, mano, tô trabalhando ali 14 horas por dia, mano. Eu, toma, bichão, aí, ainda rai, menino. Ele, ei, mano, tô parando ali 15 minutos só pra almoçar e a merendazinha. Depois, mano, termino. Termina os trabalhos 10 horas da noite, ó. Toma aí, bichão. Toma aí. É, menino. Aí ele errando essa aí. Eu achei putaria, mano, que teve um dia que ele tava jogando FIFA, né? Aí tava lá no WhatsApp, né? Aí ele lá na party, né, do PS4 lá, jogando FIFA e falando. Aí de repente só o... a internet dele caindo. Aí, vixe, mas cadê o Júlio? Cadê o Júlio? Aí, 3 horas depois, ele apareceu um áudio assim, né? Júlio está gravando um áudio. Aí, quando veio, né, o áudiozão aqui do WhatsApp, ele tava lá, ele dizendo, ei, galera, tive que sair voado porque meu chefe tava chamando aqui. Toma aí, bichão! Ainda vai... Toma aí, bicho! Ainda... Ai, menina, bichão! Várias pessoas... Várias pessoas aqui no chat perguntando como o Júlio é açougueiro e trabalha de home office. A gente não pode revelar, né? Porque tem vários ouvintes aí do Rio e pode ser que você compre carne do Júlio, né? Então ninguém pode revelar aqui. O Sledhammer tá dizendo aqui os olhos do Júlio lacrimejando. Gabriel Souza, e aí foi o Joel que ficou frescando com o cara. Ainda, ai menino, aí tá pensando que é putaria aí, ó. De Javani Gomes, o que mudou pra mim na pandemia foi que ganhei mais uma camada de barriga. Olha Tamo junto aí com o Djavani, mano. Tamo junto aí, né, assim. É isso aí, mano. O bom que é uma das coisas que o cara pode culpar, né? Se fosse um ano normal, mano, o cara engordando direto, a negada meteu pra porra, mano. Só engordando, sei o quê. Só que aí o cara disse, não, mano, foi a quarentena, mano. Se não fosse a quarentena, eu tava malhando e tal, correndo todo dia. Putaria, mas ele dizendo aqui, ó. Tô parecendo aqueles boneco, aquele bonequinho da Michelin que fica sentado na janela do caminhão. É, mas eu tenho uma história boa do boneco da Michelin, mano. Quando eu era mais novo, eu estudava num colégio militar, né? Aí, mano, tinha um capitão, mano, que ele era bem gordinho, baixinho, mas a negada chamava ele de boneco da Michelin, né? Aí um dia, mano, esse bicho botou os caras tudo em forma, né, assim, tipo em linha. Aí os caras tudo sério, né? Ele queria que alguém risse, mano, pra ele suspender o cara, né? Aí ele passando assim, é, mano, vocês estão muito sérios aí. Pensa que eu não sei que vocês me chamam de boneco da Michelin. Aí o cara, adolescente ali, mano, o cara tudo... Aí esse bicho chegava bem pertinho do cara. É, mas tu que me chama é de Michelin. Esse bicho fazendo umas paradas assim. O cara se segurando ali pra não rir. Só que aí teve um condenado lá que riu. Aí ficou algumas semanas suspensa. O Manel se lembra ali, mano, nas reuniões ali na empresa do Norberto. Macho, tu é doido, macho. Norberto antes fala. Antes disso, superchat! Olha aí. Bosco Filho, R$5, ó. Escuto a ZillaCast desde os primórdios da podosfera. Um abraço a todos. Um abraço aí pro Boscão aí. Valeu aí, grande é Bosco. E pro pai dele também. Um Bosco pai ali. Exato. É, mas tu sabe que tinha uma piada boa nisso aí, mas eu não vou dizer porque o cara... Deu superchat. Pode se ofender, né? Acho. O Norberto, mano, quando ele ficava puto, mano, ele falava um monte de putaria, né, Manel? É, mas esses arquiteto aí fala da porra. E macho. Teve um negócio que ele falou, mano, do arquiteto lavando a bunda, não foi, Manel? O negócio lá. Foi não, mas perderam até ele a bunda falou... do arquiteto no meio. Macho, quando ele tava puto, macho, a gente ficava, macho, a gente ficava se segurando pra não rir, mano. A gente botava a mão na boca assim, virava de lado e puta merda, mano, puta que pariu, macho. Aí é que ele falava mesmo, as putaria, mano. É, esse puta... Esse agora deve aí. Ter sido mais tenso pro Joel, mano, porque tem algumas situações que o cara quer rir e tem que segurar. Agora o ruim, mano, o cara segurar o riso, é olhar assim de lado, aí tá lá o Manel, mano. Não, o pior é isso, mano. O pior é isso, mano, porque eu tava querendo não rir, assim, eu, vixe, meu irmão, puta que pariu, mano. Aí eu virava pro lado, mas o Manel tava assim, eu, vixe, meu irmão, puta que pariu. Cara, eu quero... se espremendo pra não rir, ó. Eu achei o cara, tu é doido, mancho, é muito ruim, mancho, o cara querer ir, não é, pode. Um dos dias mais escrotérrimo desse dia aí, desses acontecimentos aí, foi o dia do Alex, ó. Vixe, o Alex. Ô, putaria, cara, mano, o Alex. O Alex de Alex, aí essa acaba de rir sem poder. Mancho, eu assim, mano, passando a mão na cara assim, mano, vixe, meu, puta que cara, pariu. Cara suando, mano, né, já. O cara rindo por dentro, mano, tá a ponto de explodir assim, mano. Eu olho pro Manel, mano, o Manel é o Alex, o cara. Vixe, mano. Cola o bus agora. Depois eu colo. Bom, aí. Aí, especiais. Várias participações especiais aí. Oh, putaria aí, mano. Oh, Djavani Gomes tá dizendo aí. Sempre o Joel vem com a história do Fábio Tuttentower. Ficou marcado na vida desse frango aí. Olha aí. Aí dentro. Oh, putaria, os caras dizendo hashtag branquinho, hashtag tô tentando aí dentro, show, putaria, viu, mas galera tá refrescando já, mano. Inclusive, né, Ravão mandando salves, né, porque já tá, ó, né, tá na hora, tá na hora, né, né? Ainda horas aí, né, Manel? Aí tem live, Manel, aí, lives do Manel, Manel. O seu papel aí, ó, o Sidney várias pessoas estão querendo saber que fim levou o senhor papel. Que fim levou o senhor papel, Manel? Que fim Mas levou, se eu te Manel? Disser que o mais engraçado é que é só o Sidney. Ele fala desse objetivo desde que começou, mano. Deixa até agora. Tá rodando direto, né, mano? Esse bicho tá com média. Que fim levou o seu papel, Manel? O seu papel que também é o seu ferrolho, né? A mesma pessoa, né? É, exatamente. Por que é que ele é conhecido assim, Manel? Ele é branco feito papel. Aí dentro, não, não vai ser isso, não. Um dos piores apelidos que já inventaram, né, mano? Nosso grupo. Mano, botaram o apelido dele de senhor papel por causa da história famigerada lá da Playboy, viu, menino? Ô, oh, doido, foi isso não, mano. Foi, mas ele é conhecido nada pela história da Playboy. Não tem nada a ver. Aí dentro. O Neto Loane Carneiro. O Neto falou do colégio militar. Lembrei de quando a galera pegava as boinas e escrevia com um corretivo. É, como é, mano. Inclusive, mano, pra quem já estudou em colégio militar, dá pro cara fazer um programa só de histórias de boina, mano. Porque isso era putaria demais. A boina história era. De boina. Era boina, uma parte fundamental ali do fardamento, mas só que essa bicha era toda frágil ali. Se ela pegasse água, ela ficava ruim. Se pegasse corretivo, então tem várias. O negado usava de frisbee. Tem um bocado de história boa dessa bicha aí. Putaria, né? Vamos ver aqui as mensagens. Se tiver superchat, né? A gente estende aí um pouquinho, né? Até o cara dando superchat. Um insect bem sutil, né? Não, vamos encerrar. Mas se tiver superchat. Cara, todo. Como é o nome daquele marqueteiro, mano? Muito louco. É, o cara olhando. Botini, né? Ciro Botini. Olhando assim pra cima, né? O cara olha todo assim. Ó. E de repente só caindo assim, um tapa-olhos no cara, né? Assim. Ela dá a puta, cima, né? Mas se tiver superchat. Ô, oh, putaria, mancha. Dava. Não, vamos ler esse bicho aqui agora, não. Olha, vamos ver aí. Hashtag Joel Garanhão dos Arquitetos. Aí dentro. É, Joelzão aí. Gabriel Joel, Souza. Terror da casa cor, né? Casa. É por isso que na casa cor botaram um pavilhão com o nome do Joel, né? Lá. Na casa cor ali tinha uns ambientes que era escrotos, doideira, né, Manel? Ali era bonito, mas tinha uns ali que era fuleiragem ali. Vamos elogiar também todo mundo, não. Tinha uns mó paia lá também. Putaria, mano. Gabriel Souza, Norberto era o Michael Scott da galera aí. Putaria, é uma boa visão. Ele é um pouco mais escroto, eu acho, mas é um bom referencial. Não, dava... O Norberto é mais escroto. O Michael Scott ele é mais suave. Mari. Dava bolado. Obrigado, Manel. Suas lives estão me ajudando porque estou passando nessa quarentena. Tenho paralisia nas pernas e meu primo colocou sua live pra ver. E eu consegui levantar pra desligar. Olha, barra um milagre aí pro Manel, mano. Mais um milagre, né? Essa daí foi boa, viu? Ei, dele. Já tá fazendo lives medindo sinais agora. O cara curou o cara, né, mano? Aí já é um case de sucesso, né, mano? Vou botar isso aí no meu currículo, na mano. Disque, não, aí, mano. Dá pra aí. Tu abrir a tua igreja. Olha aí, mano. Ei, Loane... Manel, se tu fosse líder de um culto religioso, mano, como era o nome da tua igreja? Era o... Religião. Pensei que era algum daqueles nomes. Criatividade zona lá embaixo, né, meu cara? Igual a galera que joga. A galera que joga RPG, aí bota o nome do personagem. Miata. Aí bota outro personagem Miata com 2T. Aí o outro Miata é com 2Y. Aí bota todos os nomes sendo só variações do mesmo. Rapaz. Isso é falta de criatividade, analfabetismo, tudo junto. Loane Carneiro, o Neto falou do colégio militar. Lembrei de quando a galera pegava as boinas e escrevia com corretivo. Depois a gente só viu o pessoal com cabelo sujo de corretivo dentro da sala. Ah, é sério, mano. Dá pro cara fazer um programa só de histórias de sacanagem com boina, mano. É tipo, que o pessoal tem a visão militar, uma coisa muito séria, mano. Sendo que, na verdade, quem tá lá dentro, mano, é tipo loucademia de polícia ali, mano. Pessoal muito louco, pescando. Gabriel Souza. Show da fé, agora é o show do Manel. É, mas era massa, viu? O cara criar um quadro gospel, show do Manel, salvando inclusive, a inclusive, tinha que ter, mano, era uma musiquinha tipo um rap, né? Aí quando começava o show da fé do Manel, mano, aí vinha o Manel fazendo uma dancinha, mano, estilo Michael Jackson, mano. De terno, hein? Ele de terno e andando de skate, porque ele é de jovem. De terno rosa, né? Terno rosa, putaria. Lilás, né? Pastor Logo. Manel e a live ungida aí. Eita, o pessoal só título massa, viu? Putaria. Manel, já tá na mão do... criatividade, o chat do Asila supra isso aí, viu? Mano? Os caras são muito rápidos. Fagner Vieira. Tem o Evangelion. Ia ter também o Manelion. É, mas se o Manel fosse um ar, vem uma bicha andando todo mamotoso ali. O bicho fugindo da base ali pra tomar cachaça. Se liga, tu tem um episódio lá que o Evan. A gasolina aí, dele, né? É, o bicho invadindo ali a Petrobras pra tomar petróleo no gargalo ali. O bicho ia ser massa. A Luane Carneiro dizendo aqui que também estudou no CMCB e era massa ali, mó putaria. Era mó putaria. Djavane Gomes, os cabas estão condicionando o programa pelo superchat aí dentro. Putaria, o cara putaria. Trabalhou 25 anos de graça aí, o superchat estreou semana passada aí, não. O cara tá fazendo tudo pelo dinheiro. Bicho, tudo mercenário, cara. Mercenário, né? Taria, mas... Inclusive, vamos embora, né? O cara aqui perguntou, Sledgehammer, Torá Futebol Clube vai voltar em 2021? Inclusive, né, a temporada aí do futebol, né, Raidinho voltar aí. O cara vai ter que voltar os treinamentos. Torar futebol. Torar futebol clubezão ali, mano. Eu ri demais nessa época aí, ó. O time era massa. O Manel era o atacante, né? Ele dizia que ele era o atacante, né? Não, não, eu sou o atacante. O Manel tinha um time com matéria amada. Eu sou o rival. É verdade. Eu era o menos perna de pau de você, mano. Ô, da onde, então, mano? Tu chutou a bola, mano? Tem um vídeo no WhatsApp, inclusive, que a gente vai compartilhar aí no Instagram, né? Do Manel foi fazer um cruzamento, mano. O Manel foi fazer um cruzamento, mas bateu assim, né? Bum! Aí lá vai a bola, né? Aí tacou a chibatada ali na cara ali do mestre, mano, Felipe Mestre. Aí o cara só vê as imagens assim, mano, do óculos dele saindo. Aí só. Saindo da cara do mestre, mano, e bater lá do outro lado do campo, mano. E o mais legal é que o mestre era do time dele, mas se fosse do outro time, eu não tinha nada. Bicho ali, é. Chibatada, mano. Ô, putaria, viu? Foi não, Manel? Foi. Ora foi. O pior é que foi. O chute foi bater a cara do miserável. Helder Bruno, o Manel se vingou da barata ontem na live dele. Se redimiu. Foi não, olha, mano. Aí, mano. Easter eggs da live do Manel, hein? Quem não olha acompanhou aí. Vai ter live, Manel, quando terminar essa live aqui, Manel. Aí. Estamos providenciando aqui. Já tá tudo em ponto de bala. Até aí, né? Inclusive... Ei, Manel, tu podia fechar a live com a dança aí. Chegamos a 50 likes. É, faz aí a dança do jubileu aí. Oxi. De novo, Manel. Faz aí, mano, pra encerrar a live. Ou então a do Cabeça de Gelo, mano. Cabeça de Gelo também fez sucesso. Se inscreve aí no canal. Tem aí todos os links aí de redes sociais, né? A gente tá postando muita coisa no Instagram. Ativa, né, o sininho, né? Toda terça e quinta aí pro cara ficar por dentro das lives, acompanhar. Terça e sexta, né? Terça e sexta. Terça e quinta. Terça e sexta e segunda peito, né? Porque. O cara falou a quinta, porque a quinta tem a promoção da pizza, né? Aí o cara tem a quinta. O cara é condicionado ao dia da promoção da pizza, mano. O cara vai segurar isso aí. Galera, eu convoco você. Ei, mano, se vocês entrassem os 50 aí na live, eu ia ficar muito agradecido. Olha aí, rapaz. Mandar duas mensagenzinhas aí e... Manel. E dormir. 50 likes, Manel. A galera tá pedindo aí a dancinha do jubileu aí. Jubileu, né? Vai lá. A dancinha do jubileu versão Samuel de novo, mano, que ficou bom. Todos os links aí do Anime Go, do Azila estão aí embaixo, da live do Manel tá aí embaixo também. Live do Manel também, pra quem gosta. Vai de ter games. A live do Manel, assim que fechar essa aqui, já entra lá na live do Manel, viu? Assim que aparecer o offline, clica lá. Exatamente. Vai lá, Manel. Vai lá, dancinha do jubileu. Encerrando, Manel. Vai lá. Peraí, mano. Não, eu ia fazer uma dança nova hoje, mano. Vixe, vai lá. Dança nova. Que é justamente pra comemorar aí a galera indo pro balaio. Vai lá, Manel. Faz aí a dançona aí, a dancinha. Essa dança aqui é a do... Da convocação dos telespectadores. A dancinha da chamada, vai lá. A dança gamer, agora. Vamos botar o nome aí. É a dança do Morto Muito Louco. Vixi. Falou, Manel. Falou. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima live. Falou. Aí dentro, mano.